todo dia, em cada amanhecer. Clube Frequência 1030, a sua melhor sintonia. Identificação: ZYJ 312, 1030 kHz, Rádio Clube AM, estúdios na Rua Mauá, 2518, Realeza, Paraná. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. O seu domingo começa muito melhor com Domingão do Alemão. A apresentação, Daniel Agma. Bom dia, realiza, bom dia toda a região, chegando o seu rádio até às 8 da manhã. A direção-geral da Cláudia de Marco, por aqui o amigo de vocês, Daniel Agman, sempre na companhia especial de Superloja Kik, Marias Gaúcha Veterinária, JD Lavacar, Supermercado Manfroy, Oficina de Verão do Auto Center, Adriana Madeiras, Colete Construções, Leandro Motos, MV Lavacar, Floricultura Arco-Íris, Farmácia Silvestre, Pano Familiar São Gabriel, a Mecânica Beltrame, a Ótica Real, Lanchonete Restaurante do Negão do Peru, o Embutidos Flor da Serra, Império Conveniência, Master Churrasqueiras, Clínica Emília Quitães, que Fisioterapia e Pilates, RV Limpezas, Pirâmide Artefatos de Cimento, também juntinhos com a gente, a Relojaria Ótica Bellini, e a partir de hoje, a Copa Grill. Você liga, participa, 3543-1030, o telefone WhatsApp da Clube. Até às 8 da manhã, 3543-1030. Bom dia, Daniel! É o meu amigo Geraldo, que tá lá em Sorocaba, São Paulo. Alô, Geraldo! Bom dia, bom domingo para você. Domingo com chuva aqui em Realeza, né? Nesse momento chove aqui na nossa cidade de Realeza. E olha que tem chovido essa noite, hein? Que bom, hein? Tava precisando para recuperar as águas. Ó, pena aí o pessoal que não colheu o trigo ainda, né? Mas vai dar uma estiadinha para você tirar o trigo da lavoura, com certeza. 6:03, verão sempre vai voltar? Ah, vai voltar sim. o seu domingo começa muito melhor com Domingão do Alemão. Apresentação, Daniel Agma. Até as 8 da manhã, Domingão do Alemão. Você vai ligando, vai participando. O melhor da música alemã por aqui. A música de bandinha. A música que você gosta de ouvir. Sempre na companhia especial da Super Loja aqui na Mauá, entre a Rádio Clube Rodoviária. Olha, para você vestir muito bem sua família, gastar bem pouquinho, é com Super Loja aqui. Chegam muitas novidades, hein? Camisolas, pijamas de verão, 100% algodão. Também regatas, camisetas, a moda plus size, moda feminina, masculina. É ali com Super Loja aqui. 999-00-8055. Fale com a Samara, na Mauá, entre a Rádio Clube Rodoviária. E aqui, malhas, tem tudo em malhas, lençóis de malhas a preço de fábrica, edredons, cobre-leites, travesseiros, cortinas, tapetes, toalhas. Tudo isso você encontra lá na Quimalhas. Fale com a Kelly, o Clóvis, a Dona Irsa, a Kiara, Realeza, Alina Soares Raposo, lá em Santa Isabel do Oeste, na Avenida dos Pinheiros, ao ladinho do Sicredi. 999-80-9055. Olha, Gaúcha Veterinária, mais completa casa veterinária que realiza toda a região, tradição, qualidade desde 1990, trazendo o que há de melhor para você, hein? Lá na Gaúcha Veterinária tem rações, concentrados, sal mineral, sal comum, semente pastagem, sementes e mudas de hortaliça, de flores, pintainhos, casa completa, ferragens, assistência técnica, resfriadores e ordenhadeiras, você tem com Gaúcha Veterinária. Rubens César Casalani, no centro da cidade, telefone 3543-1531, 99911-7342, Gaúcha Veterinária. JD Lavacado, Diego, pessoal lá, também meu amigo Lucas, o Carlos, a Rose, pessoal do JD Lavacado, deixe seu veículo brilhando a barbaridade. Quer fazer aquela higienização no estofado da sua casa, aí no colchão, no carpê? Pessoal dispõe daquela máquina extratora com dois motores, né, para fazer higienização no seu veículo também, aquela limpeza completa, passando aquela cera. Mas olha, teu veículo vai agradecer. Passe lá no JD Lavacar ou manda uma mensagem 999-16-8468, próximo ao supermercado Manfroy. E o supermercado Manfroy é o super da economia. Todo dia tem ofertas incríveis do supermercado Manfroy para você aproveitar, hein? Passe por lá, converse com a gurizada. Olha, o supermercado Manfroy tem agora aquele amplo estacionamento coberto. É, aquele atendimento diferenciado com preços e condições especiais sempre do supermercado Manfroy. Alina Antônio de Karoski, telefone 3543-2773. A oficina de Veraldo Auto Center, meu amigo Veraldo, Ricardo Santo Aragorizada. Deu problema no veículo aí? Motor, caixa, diferencial, carburador, injeção eletrônica, suspensão, balanceamento. É com a oficina do Everaldo Auto Center, na México, em Realeza, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Telefone 3543-3608, né? Ou ainda no 98805-7899. Ei, Bruno Neyer! Essa vai lá pro meu amigo Lauro Krause, que gosta das músicas dos Três Churus. Pessoal lá na Ponte do Capanema, tá chovendo ali? Aqui tá chovendo a noite inteira. Weit von hier, in einem tiefen Tale, da stand ein Mädchen an einem Wasserfalle. Sie war so schön wie Milch und Blut. Von Herzen war sie einem Räuber gut. Sie war so schön wie Milch und Blut. Von Herzen war einem Räuber gut. weil ich als Räuber wohn in einer Höhle. Du kannst hier gar nicht länger bei mir sein. Ich muss jetzt fort in diesen Wald hinein. Du kannst hier gar nicht länger bei mir sein. Ich muss jetzt fort in diesen Wald hinein. Sollte man dich fragen, so sag ein Räuber, habe ihn getragen, der dich geliebt bei Tag und bei der Nacht und der so viele Menschen umgebracht. Der dich geliebt bei Tag und bei der Nacht und der so viele Menschen umgebracht. Daniel Agma está apresentando Domingão do Alemão. É o Domingão do Alemão, 6h24 já. Madeiras de qualidade, aquela madeira de pinos, eucalipto, madeira de pinheiro legalizada, forros, divisórias, assoalhos, rodapés, madeiras para cacharria, aquela madeira de qualidade para fazer aquele pergolado, para você fazer aquela divisória, é lá com Adriano Madeiras. E olha, lembrando que o pessoal tem a lenha de fogão, né? Lenha para o jipão, para churrasqueiras. É só você entrar em contato no 3543-2143. Adriana Madeiras fica ali no bairro Industrial, na Rua Inglaterra. Adriana Madeiras! Música.